cultural, desportivo e teatral. Teatral, vamos aos palcos desse Brasil. Isso, babado. E quem é a estrela teatral que está no nosso palco? Hélio Júnior com plantão de notícias no Teatro Henriqueta Breba. Não. Seria o estrela, não a estrela, como eu afirmei. Então seria o estrela. O estrela. Não. Mas não tem nada a ver aqui com língua de trapo, não. Só falei isso só pra... Tá pra chamar. Só pra isso. Me perturbar. Não, vai puxar essa dica. Só pra encher meu saco. Não, Hélio Júnior, calma, Hélio Júnior. Tem outro jeito aí, vamos lá. Vambora, Maurício. Vamos ver a Vera Fischer, personalidade de abertura. Quanto tempo ela não navega aqui pela nossa língua de trapo? Isso, babosa. Imagina só, babosa, que ela tinha que fazer uma cena de nudez. Sim. E dispensou dublê, babosa. É mesmo, Maurício? A Vera Fischer falou assim: deixa que eu mesmo apareço nua. Que isso? É mesmo, Maurício? Puxa vida, hein? Porque igual o Maurício tá mandando aumentar esses aplausos aí, rapaz. Para, Paulo Roberto. Ai, meu Deus. Tá bom, Maurício. Ela mesmo vai aparecer nua, babosa. Tá bom. Ai, meu Deus. Para, gente. Já sei que vocês gostam da Vera Fischer, tá bom. Babosa, aos 48 anos, a Vera Fischer mostrou uma beleza escultural, babosa. É mesmo? Mas pouca gente pôde ver a cena ao vivo. Pouca gente pôde ver por quê? Porque o negócio foi gravado, né, babosa? Ah, sim, claro. Para, Paulo Roberto, que coisa. Aí a Vera Fischer disse mais, babosa. É. Disse que quer casar mais uma vez, babosa. Quer casar de novo? Ô, Paulo Roberto, fica de gracinha, não, que dona Adriana pega você de pancada, tá, ô, mané? Fica se engraçando muito. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? Ô, mãe de nada, para. Mãe de nada. Mãe de nada. Alô, câmbio. Só um minutinho, por favor. Que é, mãe? Só um minutinho. Que é, fala. Ah. Que língua é essa aí? Que é isso aí, ô, mãe? Mãe, para com isso aí. Pera aí. Não guerra. Ô, mãe, que a senhora tá falando aí? Ei, pera lá, meu, tô aqui me reservando aqui, reservadamente aqui. Ô, é. Sexta-feira 13. O que que tem? Pera lá, só um pouquinho. Esse amolho rala bunda, bunda. Ô, pra parar. Rala nada. Ei. Vambora, vamos trabalhar. Pronto, agora já foi. Tá bom, fala aí. Eu tava se preparando, né? Tava se preparando. A gente temos que se prepararmos, né, Barbosa? Tá certo. É porque, pera lá, só um pouco que veio uma sensitividade. Ai, meu saquinho. Esse maravilha, rala essa bunda. Ah, que rala o quê? Para. É porque mistura de árabe, né, Barbosa? Ah, árabe, tá bom. Com outras línguas, é uma potreção universal. Ai, meu Deus, que besteira, mas para. Ai, chego a estar cansada. Tá bom. E aconteceu também aqui um acidente odontológico. Ah, um acidente odontológico, o que foi? É que. Perdeu a ponte móvel, mãe? Desmoronou a ponte fixa. Eu tô aqui só olhando os alicerces pra ver se dá pra recuperar, né? Ficou só os caquinhos. Tá bom, mãe, vambora, vamos trabalhar, vamos. Mas qual que é a pergunta? Vai sem ponte mesmo. Isso não é uma ponte qualquer, isso é a Rio Niterói, né? É. Vamos a nado, mãe. Pronto, vai pela água mesmo. Eu quero saber qual que é a pergunta. A pergunta. Para, mãe. Faz a pergunta rápido, Maurício. Para, mãe, para. Rala bunda. Não acredito, meu. Ah, a pergunta é a seguinte, deixa ela ficar ali. Fica mal canseira, né, proteção, Maurício? Proteção, ele podia. Deixa eu passar por você essa proteção. Vai passar nada. Opa, perdão. Dá uma catucada. Sai de mim. Ai, é o seguinte, Mandinada. Você acertou na minha corda vocal. Não. Aí, tá bom, vambora. Olha o barulho aí, ó. Cadê? Tá vendo? Isso não é corda vocal. Isso é vaca vocal. Tá bom, vambora, Maurício. Mas olha aqui, ó, vaca de. Não, é o Mandinada. Ele já começou. Não, não, enganei. Vamos começar o quadro. Não adianta. Tá, pede desculpas a ela, o Maurício. Me pede desculpa. Eu não vou jogar uma praga no céu nessa sexta-feira 13. Mas de nada é o seguinte, a Vera. Me pede desculpa. Depois eu compro alguma coisa no Mãe no Dia Nada Shopping. Tá vendo? Depois vai faturar aí pra senhora no Dia Nada Shopping. Aí já melhorou. Tá, então tá bom. Qual é a pergunta? Mas de nada é o seguinte, a Vera Fischer disse que quer casar de novo. A senhora acha que ela vai conseguir? Tá bom, mãe. Vai você também. Não, vambora, mãe. Ei, Barbosa. Vambora, é um assunto Vera aí. Vera Fischer, né? Isso. Casar de novo. Se ela vai conseguir? Isso. Olha, Barbosa. É, rouba não, sai pra lá, meu, eu não sou chegado. Tá bom, vai, chegada. Mãe. Eu confundi aqui. Cuidado com essa confusão, mãe, que isso pode comprometer toda uma carreira, viu? Não. Pode ver uma carreira radiofônica belíssima toda comprometida, viu, mãe? Ninguém ouviu. Tá bom, vambora. Além de ter sofrido um acidente, sim, odontológico, sim, eu tô com o nariz entupido. Ah, tá. O oco fica com som de ar e vice-versa. Tem um pedaço de vergalhão aí? Tem pedaço de vergalhão o quê? Vambora, mãe. Olha, a Carla Pérez. Vera Fischer. Vera Fischer. Vera Fischer. Vera Fischer, mano. Casar de novo. Isso. Deixa eu ver isso aqui. Olha, tem que consultar isso com muito cuidado, viu, isso, Barbosa? Mãe. Consulta aí, escolhe aí qualquer bujinganga dessa aí. Deixa eu olhar. Eu quero falar aqui, consultar. O que você quer, Barbosa? Escolhe. Vera Fischer, você teatro. Você que manda. Nua, casar. Isso. Não pelada, sei. Nua, que seria, gostosa, mãe? Hein? Dá uma sugestão pra mim, mãe. Aranha. Que é? Uma sugestão? Que é? Não, acho que não tem aranha, não. Que aranha, rapaz? Não tem aranha? Que aranha fala, por acaso? Olha. Que aranha? Eu acho bom a gente falar com as antas da clarividade. As antas da clarividade. É. Tá bom, vamos falar com as antas, então. Ô, Bruno, pega a anta aí. Nossa, foi buscar. Deixa eu ver que anta é essa. Vamos lá. É a Anacleta, ela mesma. Anacleta. Deixa eu falar com ela. Ô, Anacleta. A Vera Fischer, neguinha. Ela quer casar de novo? E pelada? Não quer casar pelado o quê? Mas não, não é casar pelado. Tudo, Barbosa, não é casar pelada. É porque tem que dar as informações pra anta. Tá, então devagar. Tá bom. Então presta atenção, Anacleta. Para de ficar. Não, tá voltando a ponte aí, vai. Tá. É porque criou-se um espaço vazio aqui na minha boca. Deixa eu ver aqui. Ah, mãe, para com essa nojeira. Tem hora que eu falo a palavra com F. Aí eu sei, fica assim. Tá bom. Depois vamos lá. Vamos pedir o doutor Fábio Gente, aqui, nosso dentista, pra consertar sua ponte. É quem engoliu a ponte, babá. Quem engoliu a ponte? Engoliu a ponte, mãe. Engoli a ponte. Ah, meu Deus do céu. O dentista já falou que não bota mais a mão nessa ponte. Não. Vambora, mãe. Agora pra achar a ponte tem que passar pedágio. Não, vambora, mãe. Fala com a Anacleta aí. Ô, Anacleta. Cuidado pra não morder a saída. Ai. Para. Hein? Nada, foi, esquece. É. Vai nas consultas, presta da senhora. Presta atenção aqui, Anacleta, minha antinha da clarividade. Peraí, não falei, eu não perguntei. Calma. Peraí. Tá, para. A Vera Fischer, neguinha, ela vai casar de novo e quer ficar peladinha? É. O que você acha, Anacleta? Que ela disse aí, mãe? Mas a Vera falou isso, Anacleta. Para, mãe. Barbosa, eu tô me comunicando com ela, por favor. Usar falanteis você aí. Não foi interrompa, por favor, que senão você quebra a corrente da coisa. Tá bom, vai. Peraí, olha aí a minha corda vocal. Tá bom, vambora. Vamos lá, Anacleta, só mais a última pergunta que o Barbosa já tá inquieto. Tô aqui inquieto mesmo. Anacleta, presta atenção. A Vera Fischer. Para. Que isso, sua anta? Não, vambora. Olha, mas já vi tudo aqui. O que ela falou aí? Casar de novo. Vai ser muito difícil pra Vera Fischer casar de novo. Vai ser difícil? A Vera Fischer, olha, vai ser difícil demais, Marmão. Por quê, mãe? Porque gostosona do jeito que ela tá, ela vai ter que escolher numa lista de mais de 10 milhões de interessados. Não acredito, que mas... quer dar uns pega não, na Vera Não, Fischer. Mãe, para. Pode parar. Tá. Alguém fica esse tempo todo pra falar essa besteira. Vambora. Obrigado, mãe. Ah, tem nada, meu. Mas você tem que perdoar que eu tô sem a ponta. Tá bom. Vai, Maurício. Mas olha, o nosso segundo... Tem segundo assunto? Não tem. Tem que pular. Tempo, cara. Upa. Segundo assunto tem que ser o de nada shopping. Vai na vinheta. Epa, upa. Pá, tá. Vambora. Upa. Para. Bom, velho, velhinho. Vambora. Horário reservado de grátis para a mãe de nada apresentar os seus produtos do de nada shopping. Manda ver. Minha amiga, meu amigo, somente no de nada shopping você encontra os mais fabulosos produtos para dar sorte na sua vida. Sim. As maravilhosas estatuetas da sorte celestial e da energia metamorfósica positiva. Como é que é isso? Estatueta de quê, mãe? Estatueta da sorte celestial e das energia metamorfósica. Sim, tá. Eu tô sem a ponte. Não tem problema, deu pra entender. Positiva. Tá, que é isso? São pequenas estatuetas que afasta na sua vida qualquer tipo de azar, barbudo. Sim, e aí? Pra você usar na sexta-feira 13, pra você usar quando quebra espelho dentro de casa. Sim. E pra você usar, você já quebrou espelho em casa? Não, né? já quebrei. Cacau, outro dia foi se pentear no banheiro aqui, quebrou todos. Não, vambora, mãe. E pra você usar no aniversário da sua sogra também. O que é usar no aniversário da sogra, mãe? A estatueta pode ser adquirida no telefone mais famoso do planeta. Cadê? 0900 7171 no ramal 171. Ai, sai de mim, sexta 13. Tá bom, vai, mãe. Quanto é que custa esse negócio aí? Cada estatueta custa R$29,99. Ah. Se as pessoas encomendar as 13 estatuetas que faz parte do kit. Ah, é um kit com 13? É um conjunto. Um conjunto. Ganha um desconto especial. Ah, que bom, mãe. Quanto? 20%? 1,5%. 1,5%. Ah, mãe. Lambos beijos. Tá bom, vambora, Maurício. Que besteira. Vambora. Bom, temos aqui o nosso segundo assunto do dia, que é o seguinte, é uma consulta da ouvinte Marina Cerqueira, de Nova Iguaçu. Sim, o que ela manda? Ela diz aqui, mãe de nada, o meu filho... Oi, Cerqueirinha, você é linda, meu. O meu filho tem 15 anos. Ah. E ele está indo muito mal na escola. Outro dia, mãe de nada, eu descobri que ele anda matando aula. Jesus crucificado. Não, não é verdade. E ele passa o tempo na casa de uma vizinha que trabalha de madrugada. Essa vizinha chega em casa às 6 horas da manhã. O meu filho fica lá na casa dela até o meio-dia. Que isso? Ai. Mãe de nada, o que que tá acontecendo com meu filho? O nome dele é Fernando. Ai, Barbosa. Que é, mãe? Ai, Maurício. Que foi? Tá doendo aqui o dente que caiu. Tá doendo o dente, caiu o quê? Olha, deixa eu ver aqui, eu tenho que ver isso com cuidado, hein? Isso. Fernando é o nome dele? Isso. Tem 15 anos. Vai na numerologia, mãe, que a senhora é boa quando responde as cartas na numerologia. Vamos lá. Então, numerologia. Numerologia, vamos, faz as contas aí. Fernando tem 15. Aham. A vizinha gostosa, 69. Aham. Como é que a senhora adivinhou a idade dela? Hein? Como é que a senhora sabe que ela tem 69 anos? Não é 69 anos, não. Ah, o número relativo à vizinha, tá? O número relativo a coisas gostosas. Tá bom. Tá. Esse 15 é 69, faço 15, mais 15, menos 15, igual a zero. Ah. Ei, o Fernando aqui, Cerqueira é o nome dela, sobrenome. Não, da mãe do Fernando. A mãe do Fernando é Marina. Isso. Marina é Nova Iguaçu. Isso. Nova Iguaçu, município do estado, 15,45,5, raiz quadrada. Raiz quadrada? Pera lá, Barbosa, não interrompe, você não quebra. Desculpa. Projeta no espaço do diedro com 459. Quem é, mãe? Ah, meu Deus do céu. O que houve, mãe? Deu um número cabalístico. Qual o número cabalístico? 24. Ah, meu Deus, só tá esse número, meu Deus. Olha, do céu. Olha, já vi tudo nesse número. Que diz isso aí? O menino mata a aula. Isso. Fica na casa da vizinha. Exato. Vai mal na escola. Isso. Ele não tá matando aula não, Barbosa. Tá não? Ah, não, já vi aqui, porque é que o professor da aula de educação sexual... E passou pra ele dever de casa. De casa da vizinha. Não, então, mãe. Então um abraço, lá, né, mãe? Obrigado, tá, mãe? De nada, vai lá consertar essa ponte ele lá, dá vai. Pega na vizinha. Quem pega na vizinha, o quê, mãe? Francisco Barbosa. Para! Seu programa.